que eu vá, mas hoje aonde, caralho? Não é que eu vá, mas hoje aonde, não é que eu vá, mas hoje aonde? Se descer porinoso me chama, porque as novinhas só descem. Não é que eu vá, mas hoje aonde, não é que eu vá, mas hoje aonde? Se descer pro Cassange me chama, porque as novinhas só descem. Pensa na puta, pensa na tchuca, pensa na puta, pensa na tchuca. Oi! Pensa na puta que pula, que pula, que pula, que pula, que pula de bunda. Pensa na puta que pula, que pula, que pula. Pensa na puta que pula, que pula, que pula. Pensa na puta que pula, pula aquela pula, vá, vá, vá, vá, vá. Oi! Pensa na puta que pula, chegou pro cadão. Pensa na puta. Pensa na puta que pula, que pula, que pula. Pensa na puta que pula. Olha o swing, olha o swing, ó. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Tu tá gostando, delícia, tu tá. Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo toma. Toma, toma. Fica de quatro e toma. Toma. Que porra é essa, psico? Toma, toma. Fica de quatro e toma. Alô, Ed Jean, alô, Ed Jean. Toma, toma. Oi! Fica de quatro e toma. Toma que toma. Nascimento, nascimento produções. Toma, toma. Fica de quatro e toma. Quero swing, quero swing. Não é que eu vá, mas hoje é onde. Não é que eu vá, mas hoje é onde. Se descer porém, doce me chamar, porque as novinhas são desse. Império Pagodão, Império Pagodão. Pensa na puta, pensa na tchuca, bebê. Pensa na puta, Thiago Ravana. Oi! Pensa na puta que pula, que dá aquela pula, que dá aquela pula de bunda. Pensa na... Pensa na puta que pula, que pula. Pensa na puta que pula, eita aquela rabá, rá, rá, rá. Oi! Pensa na puta que pula, que pula, que pula, eita que pula de bunda. Oi! Pensa na puta que pula, que pula, que pula de bunda. Olha o swing, olha o swing, olha o swing, ó. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Ai, pai, eu tô gostando. Que swing é esse? Que swing é esse?